como é que pode? Quando a vejo, meu coração até sacode. Pergunto a mim mesmo, como é que pode uma garota que sempre sonhei? E de Deus, essa herança herdei. Não sei como foi que me apaixonei. Só sei que não foi tarde o momento em que notei. Em meu sono, pesado de cansaço, quando não te vejo do meu lado, me levaram um pedaço seu abraço. É mais quente que o sol, me deu meu coração em prol do meu sentimento, que pode ser suave ou devastador como um vento. A sua doçura muitas vezes é o que me segura, o que motiva e oferece mais sentido em minha vida. Que não é muito fácil e nem muito difícil, pelo seu amor faria até um difícil sacrifício. E por isso que na calada seu nome eu chamo, aí minha nega, simplesmente eu te amo, eu te amo, eu te amo. Como pode, quando te vejo, meu coração até sacode. Minha perna fica mole, meu peito quase explode. De tanto que meu coração bate qualquer dia desses, você me mata de infarte. Como pode, quando te vejo, meu coração até sacode. Minha perna fica mole, meu peito quase explode. De tanto que meu coração bate qualquer dia desses, você me mata de infarte. Como pode alguém ser tão linda assim desse jeito? Quando Deus te desenhou, ele esqueceu de pôr defeito. Beleza rara, invejada por todas as garotas. Até Pablo Picasso invejaria o contorno dessa boca. Silhueta de violão esculpido à mão que me faz enlouquecer. E as pernas torneadas na mais alta tecnologia CNC. Como pode alguém ter esses olhos tão cintilantes, com brilho nunca visto, nem no mais raro diamante? Como alguém pode ter esse tom de pele, uma cor única em todo o ambiente terrestre? Você consegue o que quer de mim com esse jeito meigo? Ou quando me embriaga com o seu doce cheiro, que nem a mais cheirosa rosa é capaz de ter igual? Como pode alguém ter esse cabelo tão liso, que até a seda paga pau? Menina fora do normal, minha musa inspiradora, me enfeitiça com a sua voz mais afinada do que qualquer cantor. É como se fosse o canto da sereia. Como pode, quando te vejo, a minha perna até bambeia, meu peito quase explode quando você se aproxima com essa cinturinha fina. Até os relógios param quando vem o seu sorriso de menina. Aí garota, vou te dizer na boa, pra você ser uma princesa só falta uma coroa. Uma coroa, uma coroa. Como pode, quando te vejo, meu coração até sacode. Minha perna fica mole, meu peito quase explode. De tanto que meu coração bate qualquer dia desses, você me mata de infarte. Como pode, quando te vejo, meu coração até sacode. Minha perna fica mole, meu peito quase explode. De tanto que meu coração bate qualquer dia desses, você me mata de infarte. Against my will, I knew I loved you.